chegarmos no céu, o choro cessará. Não haverá mais a dor, a morte não existirá. Quando chegarmos ali, veremos a glória do céu, os anjos a cantar louvores a Deus. Ali não há noite, somente a luz. Reinará para sempre Jesus. Ali não há noite, somente a luz. Reinará para sempre Jesus. Todas de ouro e os muros lindos também. Quando chegarmos no céu, veremos o Salvador, toda a sua glória e esplendor. Ali não há noite, somente Jesus.